adoro explorar. E tu, Flounder? Sim, especialmente quando exploro coisas assustadoras. Ah! Ariel! É só uma estátua, Flounder. Olha! Um mapa! Ariel! Oh, e é do período pré-Atlântica. Deve ter milhares de anos. É uma relíquia da época em que os antigos tritões e sereias viviam nas cavernas? Aham. Vamos enterrá-la, está bem? A ilha perdida da pré-histórica. Oh, eu adorava explorar este lugar. Ela nunca me liga nenhuma. Ariel, isso é muito, muito longe, na zona nórdica. Sendo assim, o mapa vem a calhar. O teu pai nunca te vai deixar ir. É, nem penses. Pois é. Mas tem de haver uma maneira. Eu sabia que havia uma maneira. Há sempre uma maneira. Zeca, não sei porquê, mas não consigo concentrar-me. Olá, Majestade! Eu queria que fosse o primeiro a ouvir a minha nova banda crustácea. Sereia! Se é por causa do Sebastião que não consigo concentrar-me... Ah, sim, Zeca, é por causa dele. A minha banda de eucalipto está de férias. E eu não quero que fique sem música, Majestade. Sebastião... Eu já te disse mais de mil vezes que hoje estou a tentar concentrar-me. Não vou incomodar, Majestade. Obrigado, Sebastião. Vou ficar calado como uma minhoca. Glu, glu, glu. Obrigado, Sebastião. Calado como um bebê a dormir. Obrigado, Sebastião. Calado como o oceano antes de chegar à onda gigante. Sebastião! Esta ideia de eu ficar calado não está a resultar, Majestade. Se calhar está a precisar de música. Não! Desculpa, querida. Eu pensei que era novamente o Sebastião à porta pela centésima vez. Papá, estás com uma cara. Acho que leste documentos importantes a mais. Hum? Não, Ariel. Eu tenho andado demasiado tenso ultimamente. Mas por que razão? Trus-trus! Sebastião, já chega de graças de trus-trus por hoje. Mas esta é muito boa! Oh, olá, Ariel! Ouve lá isto! Vá lá! Trus, trus! Quem é? Tó. Tó quem? Toque você que eu não quero, Majestade! Obrigado por me animar, Sebastião! Vossa Majestade! Pobre papá, estás a precisar de férias. Olha, tu precisas de sair daqui. Sim, sim! Podia ir a família toda de férias para muito, muito longe de... Bem, para longe de tudo. Que tal a estância de Invernalândia? Fica lá em cima, na zona nórdica. Tem fontes quentes, bebidas frescas e o serviço é muito bom. Para a zona nórdica, mas isso é mesmo muito longe. Sim, pois é. Boa! Quanto mais longe, melhor! Fantástico! Majestade, obrigado por me deixar ir. De nada, Flounder. Vá lá, vamos em frente. Eu adoro ir de férias, papá, mas... por que é que vamos à meia da noite? Bem, porque assim escusamos de incomodar todos os outros que moram aqui. Majestade! Já sei da novidade. Ir de férias é uma ótima ideia. É, Napa, vai ser tão bom sair daqui. Vou ajudá-la a divertir-se. Vamos embora. Quanto mais depressa lá chegar, mais depressa posso ajudá-lo a descansar. Para o norte, para o mundo do gelo. Vamos jogar durante a viagem. Jogamos ao... Estou a ver. Não me apetece. Oh, vá lá. Isso é sorrir. Estou a ver ali uma coisa com olhos pequenos e cauda grande. Uma baleia enorme! As baleias estão a migrar mais cedo. Elas adoram a zona nórdica. Este sítio não é uma pedra? Uma pedra de gelo? Oh. Isto é que é vida, não é, Zeca? Ah, agora! Agora não se faz nada. Dançamos o limbo! Sebastião, eu estou a tentar descansar. Pois é, Majestade. Não me lembrei. Pode começar. Flounder, a zona gelada não te faz lembrar nada? Faz-me lembrar a pré-histórica, a época daquele mapa. Ei, olha! Podes ajudar-me? Já alguma vez viste este lugar? Mas que criatura tão horrível! Olha, Flounder, vê o lado bom da coisa. Podia ser bem pior. Ele podia saber nadar. Igual lá do mapa. Encontramos a pré-histórica. Pobres dinossauros, estão aqui presos desde o período pré-Atlântica. Quem me dera estar na Invernolândia. A tua família é menos assustadora. Oh, este ainda é bebê. Flounder, cuidado! O que é que eu posso usar para o derreter? O tridente do papá! Não saias daí, Flounder! Não há crise! Mexa-se! O quê? Tu é que não te mexes. Aqui ele não... Nem mais, Zeca. Aqui o Sebastião não nos encontra. Majestade! Ah, Vossa Majestade! Estou aqui! Pronto para o ajudar a descansar. Temos o limbo a abrir, cânticos tradicionais e uma banhoca revigorante no Marcuse. Que tal uma banhoca revigorante nas águas do Polo Norte? Ah! Boa ideia! Vou já tratar das bagagens! O que é? O que é que eu estou a fazer, Zeca? Vou cansá-lo no mar. Majestade! Enquanto nada, eu levo a sua quadriga com os bens essenciais. Ah, ele já está a recuperar, não achas? Ora bem! Vão! Viste o nadador salvador? Sim, tinha cá uma barbatana. Virou o papá? Foi com o Sebastião até ao Polo Norte. Eu preciso do tridente do papá. O Flounder ficou congelado. Ah! O Sebastião esqueceu-se de levar o tridente do papá. Mas tu já sabes, Ariel, o tridente é perigoso. Vá, dá-me o tridente. A camada de gelo é tão espessa que não se vê quase nada. Sebastião, dá-me o tridente para eu iluminar o caminho. Hã? Sim, Majestade. Deixa ver. Escova, elixir, fio dentado, pastilhas, almofadinha. Eu já dormia. Sebastião, o tridente, por favor. Ah, sim. Um corta-unhas, uma tesoura, uma fotografia minha, outra fotografia minha. Fiquei uma beleza. Sebastião? Aquecedor de tenazes, reboçado de algas, outra fotografia minha. Pelo menos assim não lhe vou faltar, Majestade. Sim, Sebastião, tu não me vais faltar, mas falta-me o meu tridente. Tridental, Vossa Majestade. Sabe que eu acho... Sim, Zeca, eu sei. Enquanto eu viver, o Sebastião vai estar cá sempre. A aborrecer-me. Afastem-se. Oh, o que é que o papá diz para ele funcionar? Ele nunca diz nada. Ele só pensa e depois acontece. Até parecia que estava à venda na lota. Oh, Flounder, ainda bem que escapaste. Obrigada, Ari. Estás constipado. É, mas aqueles dinossauros devem estar com uma pneumonia. Olha, Ariel, eu acho que tu não devias. Podíamos mudar completamente as suas vidas. Ariel, eles já estão habituados a estar congelados. Vá lá, vamos embora. Flounder, não gostaste de sair do gelo? Bem, claro, mas... Não devemos tratar da mesma forma estas pobres criaturas? Olha, pois, Ariel, vendo as coisas por esse prisma, mas gostava que alguns deles não tivessem este ar. Assim? Não pode ser tão mau como parece. Está a sorrir. Já está decidido. Oh, lá vai ela outra vez. Vai levar-me à morte certa. Thank you. passados tantos anos devem estar cheios de energia. É, e cheios de fome. Chego lá. Oh, não! Os dinossauros estão a ir para a estância de inverno Holândia. Oh, Madê, mas nós não chegamos a ir ao Polo Norte, Majestade. Oh, Sebastião, eu sei o que me anda a enervar e não me deixa descansar um minuto que seja. A sério, Majestade? O quê? Dinossauros! Dinossauros? Já não existem dinossauros desde... Sebastião! Acha que ele... Não sei. Sebastião, diz qualquer coisa. Passamos o limbo. Por aqui, meninas, depressa! Onde está o meu tridente? O quê? As baleias. Obrigada, Elias. Ariel, o que é que eu hei de fazer contigo? O Flounder ficou congelado e eu não podia deixar os pobres dinossauros congelados como ele. Ah, já percebi. Tu tens a mania de que todas as criaturas têm um lado bom. Tens razão, Ariel. Encontraste a ilha perdida da pré-histórica. Se usar o tridente com a quantidade de energia certa, posso ativar as fontes de água quente que existem debaixo do gelo. Agora os dinossauros podem andar à vontade e viver as suas vidas descansados. Graças a ti, Ariel. Eu Eles ficaram tão felizes, papá. Sabes, Ariel, sempre que saio contigo, nunca sei se vou chegar vivo a casa. Mas és o máximo. Ah, obrigada. Depois disto... Se já acredito que todas as criaturas têm um lado bom? Oh, sim, Zeca, claro. Confortável, Sebastião? Oh, sim, Vossa Majestade. Já que está de pé, pode ir buscar-me outro gelado de algas. São tão bons. É claro, Sebastião. Sim, e já agora pode tocar uma música. Tenho saudade da minha banda Crustácea. Está bem, Sebastião. Podia contar-me uma história para adormecer. Eu gosto de histórias que falam da Angola. Está bem, Sebastião. Ele está... Se ele está outra vez a dar comigo em doido... Sim, Zeca, mas... Se fosse diferente, não tinha graça.